mas muitas vezes pegou em canetas e escreveu poesias, e essas poesias foram as grandes armas, né, para se lutar, né, contra os absurdos que aquele regime impunha, né? Temos, por exemplo, o Paulo Leminski, né? O Paulo Leminski tem uma poesia bem curta, que ele fala: em la lucha de classes, todas as armas são buenas, pedras, noites e poemas. Né? Então, hoje a gente vai, né, falar um pouco de poesia, escutar algumas músicas daquele período, poesias sobre, né, contra, né, o fascismo, principalmente, e a ditadura, né, e fazer algum debate, né, sobre, né, para poder aproveitar esse momento de rememoração. Né, repito, não é um período de comemoração, mas de rememoração, né, porque a história do Brasil precisa ser lembrada para a gente ter cuidado para não repeti-la. Né, então, o programa vai caminhar nesse sentido. Né? Então vou passar a palavra para Enio, né, falar um pouco, né, desse período, ele que está agora, né, num programa que já tem um mês já rememorando e discutindo esse tema. Né? Queria passar para ele para fazer algumas considerações. Boa tarde, ouvintes da Rádio Lama. Estou aqui participando hoje do Roda de Poesia. E em outro programa aqui da Rádio Lama, o Você com Flor, a gente tem comentado os 50 anos do golpe. E aí, trazendo a contribuição para o que Jarbas falou, de não ser um momento de comemoração, mas de rememoração. E de conseguir aprender com a história, de alguma maneira. De perceber o que nos levou àquele momento, o que daquele momento a gente traz até hoje, e entender que a história ela não se repete, mas ela é como se repetisse. Tem aquela frase lá do Marx, né, que ela acontece a primeira vez, me foge agora, mas a segunda vez como farsa. Então que certos eventos da história, eles se repetem, mas se repetem de outra maneira. E a gente esteja afim ou não com essa visão marxista de história, mas a gente conseguir compreender isso que passou e saber que a gente não está passível de que isso não se repita. E que isso pode se repetir de outras maneiras. E entender também qual herança a gente traz desse momento. Há quem diga que a ditadura não acabou, né? Há quem escreva que aí nos círculos acadêmicos, que ainda somos reféns dos militares, digamos assim. Os militares ainda têm o mando de muita coisa no país. E levando isso ao extremo, sem querer levar ao seu extremo de dizer que está aqui agora a mesma coisa de estar em 1968, 70 e tudo mais em relação à censura, mas a gente conseguir perceber que as práticas de vigilância do Estado, elas continuam. Certos órgãos daquele período, eles se reinventam, e a vigilância, por exemplo, a movimentos sociais, essa vigilância continua. E o Estado continua investindo em formas do que se chama na segurança pública, que na verdade são formas de vigilância e de garantia de reprodução de um poder. Então, só que aí sob uma fachada democrática. Essa democracia, ela existe de alguma maneira, mas às vezes ela é uma fachada também para justificar a continuidade de um poder. Então, acho que são essas duas coisas, assim, de a gente perceber. Perceber que, uma, conseguir entender o que a gente tem de herança desse momento, e a outra, entender que a história, ela não é unilinear, sempre para frente, ela não retroage, a gente está sempre em evolução. Não, as coisas, às vezes elas são cíclicas, né? Então, a gente pode cair de novo. Por isso que é importante a gente entender os contextos históricos. Eu acho interessante quando a gente fala sobre ditadura militar, que a gente às vezes fica nessa perspectiva, se estamos livres do que foi a ditadura militar, não é? E assim, eu acho que o discurso, a gente envolve o discurso muito em relação ao militar, que é realmente o grande marco desses 20 anos que marcaram o Brasil de 1964 até 1984-85, né? A questão é, eu guardo comigo uma frase muito interessante do ex-governador Miguel Arraes, que Arraes dizia que o que aconteceu no Brasil em 1985 não foi a redemocratização do país, foi uma desmilitarização do país. Ou seja, as forças, né? A gente nunca pode esquecer que o golpe, que a ditadura, ela não foi única e exclusivamente militar. Ela foi civil e militar. E esse poder civil talvez seja o poder que ainda esteja imperando por aqui. Né, a gente não pode esquecer nunca a condição econômica do golpe. Não pode esquecer nunca essa condição que não é simplesmente da expressão mínima do povo, da expressão popular, da democracia em si, mas dos interesses econômicos. E essas pessoas que estavam e que deram sustentação ao golpe militar e ao poderio militar durante 20 anos, são pessoas que ainda mantêm suas famílias e seu poderio político em vários locais desse país. Hoje podemos dizer que de forma menor, né? Mas ainda temos muito que caminhar. Essa vigilância que o Enio fala, ela tem que ser persistente. Vamos de poesia? Bom, Apocalipse, de Jailson Marroquim. Crianças autônomas, jardins sintéticos, flores artificiais, corações biônicos, cérebros cibernéticos, brinquedos paranormais, novidades ácidas, demagogias políticas, religiões antagônicas em busca de paz, canções supersônicas, poesias de generais, estilhaços atômicos sobre os ideais. Bom, é preciso reafirmar, né, a grande mentira que foi o 1º de abril, né, na ditadura militar. Então, algumas coisas é preciso que a gente faça desminta. Porque há forças pregando uma visão de ordem, né? Uma ideologia de que o regime militar era um regime ordeiro, né? E que, na verdade, né, muito pelo contrário. Então, se pegar as grandes mentiras da ditadura militar e que hoje se propagam, né, principalmente pegando alguns jovens que não viveram o tempo e começam a ter, né, visões imaginárias, né, uma das primeiras mentiras era que o governo militar, o regime militar, ele veio na intenção de uma quebra de uma ameaça comunista. Não há, né, nenhuma condição objetiva, histórica, que pudesse dizer que o comunismo estava no horizonte do governo brasileiro. No máximo, uma social-democracia, né, um governo mais progressista e mais nacionalista, né, ou populista. Mas dizer que havia uma ameaça de um golpe comunista, isso é uma grande mentira, inclusive porque os movimentos de esquerda não há nenhum registro de radicalidade antes do golpe. Né? Na verdade, os movimentos de esquerda começaram a se radicalizar porque a direita radicalizou com a ditadura. Mas antes não há registro de luta armada, né? A não ser no antes do populismo. Mas no populismo não tinha. Não tinha. Né? A gente tinha, inclusive, um ambiente muito interessante. Um ambiente de organização política, em que os trabalhadores estavam organizados em sindicatos, os estudantes em grêmios estudantis, as, né, lideranças rurais em ligas camponesas, exigindo direitos, né, brigando, dialogando, o que é mais importante. Então não havia ameaça comunista. Inclusive Jango foi acusado de direita pela esquerda. É preciso, né, colocar isso bem claro. A outra mentira propagada é de que havia ordem no regime militar. Na verdade, naquele tempo não tinha imprensa marrom para mostrar tamanha era a violência nas periferias. E nas periferias a gente tinha violência da mesma forma que a gente tinha hoje, só que sem registro e sem cobertura da imprensa. Então isso pode gerar uma falsa ideia de ordenamento. Né? A outra coisa é que o tráfico começou na década de 70. O tráfico e o crime organizado começou na década de 70, né? Que aí, enquanto a ditadura estava perseguindo, né, professores que só porque queriam alfabetizar adultos eram acusados de comunistas e aí torturados e mortos, né, o tráfico crescia solto. Né? E aí, por exemplo, a gente pega o filme Cidade de Deus, o início do tráfico na Cidade de Deus, que foi o grande, né, difusor da organização do tráfico, se deu na década de 70. A outra coisa é que, por exemplo, a máfia dos bicheiros é uma máfia que foi financiada pela ditadura. Né? A outra coisa também que mostra a questão da ordem, né? Os militares lucraram muito e foi eles quem estruturaram a máfia de corrupção, né? Na ligação entre Estado e empreiteira. Né? Essa... Né, tudo que a gente vê de corrupção, isso foi uma máquina criada pela ditadura e mantida pelo governo democrático. Né, isso é que tem que estar posto. Quem deu o refinamento dessa maquinaria, quem ensinou aos políticos roubar, foi a ditadura. Né. E a outra mentira é que houve crescimento econômico. Né, que aí, por exemplo, a ditadura... nos braços dos Estados Unidos, recebeu grandes montantes de empréstimo, né? E aí começou a ejetar esses recursos na infraestrutura do Brasil, criando um falso crescimento econômico. Né? E é tanto que não se sustentou. Não se sustentou, né? E, né, tem uma grande frase que diz assim, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Então, a redemocratização é justamente o último suspiro da crise econômica que se assolou depois dos anos 70, no início dos anos 80. Que aí o milagre brasileiro, que foi às custas de empréstimo, né, e de aumento da dívida externa, né, isso não se sustentou, e é tanto que não houve, né, ninguém... Né, aí pega outra mentira, né, de que os militares tinham apoio popular. Bom, quem foi à rua pedir ditadura não foi o povo, né? Foi uma classe média alta, né, reacionária, né, de direita, né? O povo assistiu passivo o golpe, nem apoio nem desapoio, né? E aí dizer que teve apoio popular, eu não vi populares pedindo o retorno da ditadura em 84. Eu vi foi o pessoal na rua pedindo direta já. Né? E aí a democracia, né, era quem estava na pauta da população e não a ditadura. Ótima reflexão. Para complementar, vamos ler um pouco de Tiago de Melo. Para os que virão. Como sei pouco e sou pouco. Faço pouco que me cabe. Me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem. Na própria vida, agarra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar. Sofridamente de ser para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja

que lavava os cabelos num charco de água suja. A noite calorosa, suspensa nos meus ombros, esmagou os meus ossos, e esse charco sobre o cimento me lembrou o companheiro que lutou contra isso e agora está morto. Saí a caminhar pelas calles que se chamam ruas e voltei comovido, com o coração oprimido e os bolsos sem luas. Bom, eu queria dedicar esse bloco, né, essa poesia do Hector, né, nos lembra, né, a parte mais dura da ditadura militar, que é o estado de exceção, a anulação dos direitos civis, né, e a possibilidade de expressão dos sujeitos, né, então era vedado a livre expressão, desde que, né, conivente com o regime, né, então todas as pessoas que se expressavam contra o regime eram consideradas inimigos do Estado, e por isso mesmo, né, com atitude terrorista, né, acusados de atitude terrorista. Então a gente teve vários absurdos aqui na ditadura brasileira, né, e aí eu quero dedicar esse programa a todas as pessoas que perderam a vida, né, em nome da luta, e às vezes nem lutaram tanto, que assim era uma grande paranoia dos militares, e aí qualquer coisa era acusação de terrorismo e de comunismo. Então a gente tem, por exemplo, o Anísio Teixeira foi empurrado, um educador, professor, foi empurrado num posto do elevador pela ditadura, um velho de um senhor de quase 70 anos foi empurrado por estar pregando simplesmente a alfabetização de adultos. Então, junto com ele, a gente tem, né, o Paiva, a gente tem aqui especificamente no Recife, a gente tem Padre Henrique. Né, e aí Padre Henrique, ele foi morto, né, simplesmente por ser amigo de Dom Helder Câmara. Né, Dom Helder Câmara já era uma figura muito pública, a ditadura tinha pouco poder de atingi-lo, e aí procurou atingi-lo por terceiros. Procurou calar Dom Helder a partir de um amigo, de um padre recém, né, ordenado, né, e ele foi encontrado aqui, pertinho, no giradouro da Universidade Federal, nu, com marcas de tortura, marcas de bala, com mãos e pés atados, e aí o laudo policial deu como atropelamento. Né? Então esse é um dos grandes absurdos que estão postos, né, e que aí vale a pena relembrar, né, e aí a gente tem junto com ele diversas vítimas de desaparecidos, né, que precisam, né, ser lembrados, né, e mais do que isso, ser feito justiça. A gente pega o caso de algumas outras ditaduras, todas as ditaduras houve julgamento dos crimes de ditadura, né, algumas, né, por exemplo, a Argentina foi bem mais violenta do que aqui, embora foi bem mais curto, foi 4 anos, mas foi cerca de 30 mil mortos pela ditadura. E os crimes foram julgados, né, o caso do Chile, que embora seja um governo ainda reacionário de direita, né, julgou os crimes de ditadura, condenou. Né, então, o Brasil, né, tem a anistia como uma abertura da liberdade, mas tem uma anistia também como uma grande vergonha por um país que se diz que a democracia foi vencedora. Se uma democracia fosse de fato vencedora, não permitiria a impunidade de seus algozes. Então essa é a vergonha que a Comissão da Verdade tenta reverter, né, apesar de suas amarras. O que deixa claro também é a ditadura militar como uma uma condição, que vem uma estratégia política, que vem, não sei se eu posso chamar isso de estratégia política, mas uma estratégia que vem a dar condição de manutenção de uma lógica que faz parte da história brasileira, que é a lógica da redução e da negação dos direitos sociais. Esse é um dos pontos cruciais que marca e fere a história brasileira até os dias atuais, que para nós, a classe média atual, contribui muito com essa percepção, né, de não entender a necessidade que uma sociedade tem de direitos sociais amplos para todas as pessoas, né? Então, essa lógica do escravo ainda está muito forte. Essa lógica da necessidade de manutenção econômica e de, por cima de todos, conseguir as benesses de uma população mínima, de uma quantidade mínima de pessoas, ainda é muito forte nos dias de hoje. E foi essa lógica na qual também influenciou muito o momento do golpe militar e a sua manutenção. Tiago de Melo, diante da ditadura militar, fez Canção do Amor Armado. Vinha amanhã no vento do verão e de repente aconteceu. Melhor é não contar quem foi nem como foi, porque outra história vem que vai ficar. Foi hoje e foi aqui, no chão da pátria, onde o voto, secreto como beijo no começo do amor e universal como pássaro voando, sempre o voto era um direito e era um dever sagrado. De repente, deixou de ser sagrado. De repente, deixou de ser direito. De repente, deixou de ser o voto. Deixou de ser completamente tudo. Deixou de ser encontro e ser caminho. Deixou de ser dever e de ser cívico. Deixou de ser apaixonado e belo. E deixou de ser arma. De ser a arma. Porque o voto deixou de ser do povo. Deixou de ser do povo. E não sucede. E não sucedeu nada. Porém, nada. De repente, não sucede. Ninguém sabe nunca o tempo que o povo tem de cantar. Mas canta mesmo é no fim. Só porque não tem mais voto. O povo não é por isso que vai deixar de cantar. Nem vai deixar de ser povo. Pode ter perdido o voto, que era sua arma e poder. Mas não perdeu seu dever, nem seu direito de povo, que é o de ter sempre sua arma, sempre ao alcance da mão. De canto e de paz é o povo. Quando tem arma, que guarda a alegria do seu pão. Se não é mais a do voto, que foi tirada a traição, outra há de ser, e qual seja. Não custa o povo a saber. Ninguém nunca sabe o tempo que o povo tem de chegar. O povo sabe, eu não sei. Sei somente que é um dever. Somente sei que é um direito. Agora sim que é sagrado. Cada qual tem a sua arma, para a qual a vez chegar de defender. Mas que a vida, a canção dentro da vida, para defender a chama de liberdade acendida no fundo do coração. Cada qual que tenha a sua, qualquer arma, nem que seja algo assim leve e inocente, como este poema em que canta Voz do Povo, um simples canto de amor, mas de amor armado, que é o mesmo amor, só que agora, que não tem voto, amor canta, no tom que seja preciso, sempre que for na defesa do seu direito de amar. O povo não é por isso que vai deixar de cantar. Tiago de Melo, escrito em fevereiro de 1966. Música. somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bom, chegamos ao último bloco, né, do Roda de Poesia, 88.1 Rádio Lama. E aí, para fechar esse bloco, é uma poesia do Jorge Lopes da Silva, que aí ele fala da questão da poesia como arma, mas a poesia como algo ainda não suficiente para se fazer a luta, né, e a construção de um outro mundo. E aí ele dizia, fez uma poesia chamada Poema Nacional, que diz assim: poderia dizer que o poema tem pressa, e acalanta em mim essa inquietude fervendo minhas tripas. Poderia dizer que o poema tem fome, espetada nos olhos da balconista. Mas o poema é pouco para alcançar os homens adormecidos em seus sonhos de medo. O poema é pouco contra os militares e suas armas mortais, contra a igreja e seu Deus profano, contra os sórdidos capitalistas e latifúndios desse meu país. O poema é muito pouco mastigando essa esperança brasileira. Né, então, né, fechando o programa, deixando essa mensagem de que a ditadura militar ela precisa ser relembrada para não ser repetida, né, e contra uma democracia que não dá certo, uma democracia melhor. Né, então, né, O bom é entender que historicamente nenhum governo militar e nenhuma ditadura perdura, né, por mais tempo que possa, né, conseguir perdurar. Há sempre um momento de escapatória e de busca pela liberdade. Né, e é por isso que todas as ditaduras militares foram caindo, né, uma a uma na América Latina. Então, fica aí o nosso recado. Aí eu passo para Ronaldo Vasconcelos. É isso aí, agradecer a participação de Enio hoje conosco, né, e dizer que reforçar essa mensagem que o Jarbas passa, de nunca esquecer. Eu acho que não é nem esquecer a ditadura, é nunca esquecer a história, né? A história nos ensina sempre, né? Então esse mergulho nas histórias brasileiras, ela é necessária demais para que a gente possa pensar o que somos hoje e para onde queremos chegar. Um abraço a todos, até o próximo encontro. E muito obrigado. Agradeço o convite, a participação. Vou me despedindo também. E na esteira dessa última poesia que foi lida aqui, foi recitada por Jarbas, se os poemas não são suficientes, eu diria que também só o voto também não é suficiente. Dialogando com aquela poesia que foi lida do Tiago de Mello, ela foi escrita em 66, num contexto específico. E agora que a gente tem esse direito recuperado, é importante a gente perceber que é necessário ir além dele, que é necessário organizar-se para além do Estado, para além dos partidos, e construir formas de poder popular. Só assim a gente pode ter, de fato, construir nossa liberdade. Eu agradeço, e é isso aí. Até uma próxima oportunidade. Pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não lhe agradar. Aprendi a dizer ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo. A morte, o destino tudo. Estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. De quem comigo houvesse, que qualquer direito tivesse. Porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte. Muito gado, muita gente, pela vida cedo seguia como num sonho, e boiadeiro.